de Salvador, bom dia, Eltan 3601, está com informação Gol para Congonhas, nível 360. Eltan 3601, Congonhas 360 autorizado, via Zulu 10, Zulu no 0, Bridge, Zulu no meio, decola a pista no 0, curva direita, será da Leda Bridge. Controle 120 décima 8, aciona 5574. Autorizado 360, Alper Zulu 10, Dael Bridge 1208, o controle 574, o 360. Correto, após Bridge, prossegue Alper Zulu 6, reporta pushback cenário. Após Bridge, Alper Zulu 6, vai reportar pro. Chamada foi 3601, é da El Cidinha, saída. Saída da El, após voa, posição Leida, após Bridge. Porque a Pesulo 10 seria batido sim, por isso eu estou questionando. Se fosse voar direto o Bridge, ele não vai voar a Pesulo 10. Ok, tá correto. Não voa a Pesulo 10 e após Bridge, prossegue o Pesulo no meio, 3601. Então da El, Leda, após Leda direto o Bridge e a Pesulo no meio direto, 3601. Eltan 3601, que está no Moto 4 da polícia também. Autorizado, deixa eu ver que isso não é boa táxi, 3601. Vou dar o táxi, Eltan 3601. Eltan, o Mike Eco Juliette, assim a identificação, autorizada a chegar da Mari, desça para nível de voo 050, que é negar no 020. Patão, Mike Eco, Juliette, a pista já está aberta, desça para 2000 pés, que é legal no 020, autorizado final em LS, aposta habilizado localizador. No Rio Tan 3601, está com 73 a bordo, 4 horas e 27 autonomia, alternando o Galeão, pronto para o táxi. 73 a bordo, 3601, confirmando, táxi é Índia, reporta ponto de paradão no 0, pronto, que negão no 020. Índia, ponto 0 no 0, vai reportar pronto no 020, Rio Tan 3601. Sam 3601, está no ponto de zero, pronto. 301, autorizado alinhar as lápis no 0150 graus, 129. Além de cola de som no 0, Sam 3601. Salvador, bom dia, Sam 3399, cliente da Gol, portão 9, coordenação 360, Guarulhos. Sam 3399, Guarulhos 360, via Pesoluno 6, decola pista no zero, curva direita, série Dael, Leda, Bridge. Controle 120.8, aciona 5001. Autorizado Guarulhos 360, Pesoluno 6, decola da 10, curva direita, Dael, Leda, Bridge, 1208, 5001, Sam 3399. Correto, reporta o feedback final 3399. Reportará, obrigado. Oi, o Sam 3601? 301? Por favor, dá uma ligada na luz da pista 10. Claro, só um minuto. Nada, Sam 3601. Torre Salvador, bom dia, Golf, Golf Eco, parte 3. Golf, Golf Eco solicita autorização para teste de motor em marcha lenta, giro de motor em marcha lenta, por uns 5 minutos, já contactado com o FAS. Sim, suficiente, aponta no terno, que negão no 020, temperatura 25. Bom dia, senhor, obrigado, mantendo a escuta. Iniciando o giro, obrigado. 3601, decolada 1-5, controle em 2-8, morro. 208, bom dia, 3601. Bom dia, Sam, 3601, vai cruzar mil pés, subida da El. Sam, 3601, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360. Após 2000 pés, está autorizado, vai direto ler, após direita 30. Bom, tem uma atitude? Após 2000 pés. 2000 direto Leda, 3601. Canal 6251, posição 1-1, acidente da Golf para a autorização Guarulhos. Canal 6251, Guarulhos, 360, VP Zulu 1-6, decola pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Controle 120.8, aciona 5002. Autorizado Guarulhos, 360, vai para o Zuluno 6, decola 1-0, curva direita, Dael Leda Bridge. Controle 1208, aciona 5002. Correto, reporta para o Ux 562, com. Tá. decimal 2.